Se no fim, mesmo após a noite escura, eu guardei o meu coração dos intentos do mal. Fiz da tua glória refúgio e abrigo pra mim. Laços de morte cercaram